Oi, jovenzinho, daqui é o pastor Serafim. Pra mim é Deus no céu e Jovem Nerd na terra. Fiquem ligados. Tô nervoso. Landa, Nerd, aqui é o Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. E eu ainda vou ver a internet engolir o mainstream. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu não uso drogas. Aqui é a portuguesa e eu quero saber o que é boquinha de algodão. Aqui é o Azaghal e eu já fiz alguns vídeos, mas eles eram horríveis. Meu nome é Guilherme Zaide e eu faço vídeo. Mas é isso, não tem mais nada. Pequenos nerds, nós estamos aqui para conversar com uma mega boga celebridade da internet. Guilherme Zaiden, isso mesmo, você ouviu certo. O único brasileiro com 6 milhões de visitas no YouTube, em seus vídeos de autoria própria. É ele, me deixe em paz. Exatamente. É o rapaz, você não precisa apresentar, cara. Todo mundo já conhece a tua fuça. Todo mundo já conhece a minha fuça. Eu fui reconhecido no shopping. Depois de ter sido reconhecido no shopping, eu já falei, sou famoso, então... Eu fui reconhecido no metrô. É verdade. Foi reconhecido no metrô uma vez? Eu pensei que ia levar um tiro. Mas o meu reconhecimento ele é estranho, assim. Tem pessoas que me olham, aí elas, tipo assim, ficam meio decepcionadas. Ah, é isso? Então, né? Tipo assim, sabe? Quando você vê que a pessoa esperava um pouco mais. Mas também tem aquelas pessoas que ficam felizes. Geralmente os mais feios. Tipo, as mais feias. Sexta-feira eu tava no shopping, que ela me olhou. Ela, eu demorei tanto pra falar com você, porque eu não sabia que seus olhos eram tão verdes assim ao vivo. Que? Aí eu olhei uma monstra, lógico, né? Lógico. Eu não falo isso. Então, enfim, né? Tem os altos e baixos. Tá? Ah, muito bom. Então, vamos falar com esta criatura por telefone, porque ainda a Globo ainda não está pagando a internet banda larga do garoto. É verdade, ainda não. Um dia, quem sabe. Mas então vamos lá, vamos entrar rapidamente nos e-mails e voltar. Canelada. Canelada. Muito bem. Vamos aos nossos e-mails. E-mails deste Nerd, mais um Nerdcast. Toda sexta-feira em www.jovenerd.com.br. Não falha, só duas vezes. Vamos lá, recados. Rapidamente, agora o site Jovem Nerd conta com colunas. Verdade. Jovem Nerd. Não é bonito? É, foi o que fiz até. Gostou? Da coluna. Colunas, coluna vertebral, você entendeu? Entendeu? Hã? Entendi. Muito bom, você pode ir lá, nós temos nossos colaboradores que sempre mandam colunistas agora, né? Mandam textos legais. Sim, tem sobre action figures, que são bonequinhos. Isso. Séries com um nome fantástico que é Fala Séries. Tá demais. Ah, tem uma do Vince Globo que é hiperfantasia. Hiperfantasia, muito isso. Muito legal, e vão ter outras. Cara, vocês não têm noção do que é o Vince Globo. O Vince Globo é definido por nós como o bárbaro gentil. O Vince Gotto é um puto escritor e vocês não têm noção. Eu estou lendo o livro não publicado dele. Cara, é alucinante. É alucinante. Eu tô doido pra. Eu já li, fazer espetacular. O Azaghal leu e ficou maluco. No Boa, final, cara, não conseguia parar de ler. É a top 5. Eu não acredito que eu conheço um ser vivo que escreveu algo tão foda. É, cara, é muito. Bom, então vamos lá. Ele escreve essa hiperfantasia, a coluna muito bacana. Sim. Com as loucuras dele sobre. Fantasia. Jô Soares. Ah, é. Agora presta atenção. A gente tá há algum tempo fazendo uma campanha pra vocês mandarem e-mail pra gente ir no Jô Soares. Ok. Nós não vamos ficar eternamente nessa palhaçada, meu, né? Porque enche o saco, é, né? Exatamente. Então nós vamos fazer o último movimento. Sim. De agora. The Strike! Agora vai ser a porrada. Final Blow. Que a gente recebeu um e-mail de um leitor... E eu perdi o seu nome, cara. Desculpe, você deu uma excelente sugestão. Também, whatever. Eu vou falar que é minha ideia, pronto. Que era o seguinte: por que que a gente não marca um dia e todo mundo manda um e-mail no mesmo dia? Ia ser excelente. Ia ser uma porrada, Ia ser um ataque. Então a gente decidiu, vai ser o nosso final blow. Sim. Nós vamos dar um soco na cara de e-mails na galera da pauta do Jô Soares. E marcamos para o dia... Atenção. Dia 17 de julho. Sim, exatamente. 17 de julho, que é... É uma terça-feira. É uma terça-feira. O dia que você, sabe, um dia que tu vai ter todo mundo no trabalho, no escritório, vai poder fazer isso, não vai estar viajando nem se divertindo. Mesmo que esteja. É. Dá teu jeito. Tudo bem. Numa terça-feira, neste dia, você vai mandar um e-mail. Sim, pedindo... mas não é o dia inteiro. É. Você tem uma janela de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. É. São 12 horas onde você tem que mandar o máximo de e-mails possível e convencer o máximo de pessoas a mandar e-mails torrencialmente. Nós exatamente. Vamos estar controlando os números. Exatamente. E aí, depois... Se não for, eu desisto. É, sai fora. É, aí, não, aí... desiste o site. É. Acaba com o Jovem Nerd. Mais uma vez? Então tá, então olha, tá marcado pro dia 17 de julho de 2007. Ó, presta atenção, se você está ouvindo este Nerdcast em um futuro longínquo, sim, já foi. Então, mas se você está ouvindo esse Nerdcast antes do dia 17, se favor. Prepare, anote na agenda, bote aí no naquele papelzinho amarelo da 3M. No seu celular também, bota ele pra te despertar, tudo. Etc. Ok? Vamos lá. Fala galera, aqui é o Luciano, do Rio de Janeiro, 30 anos. No último Nerdcast vocês falaram sobre João Batista. Só por curiosidade, a tradução correta é João o Batista. Então é isso mesmo que vocês falaram, ele se chama Batista porque era quem batizava. Mas eu não quero nem falar sobre isso não, eu quero falar, na verdade, sobre o comentário que eu fiz a dois Nerdcasts sobre parábola e fábula que suscitou aí o comentário do Francisco Thiago. E, bom, eu tenho o Novo Velho Testamento, também tenho todos os outros livros. Só queria dizer que, continuo afirmando, na verdade a Bíblia, ela não tem fábula. Fábula, segundo o dicionário, narração popular do artigo de fatos puramente imaginados. Ou seja, não passa mensagem nenhuma. Uma parábola já é o contrário, uma parábola transmite uma mensagem direta. É óbvio, claro e evidente de que na Bíblia tudo tem um certo quê de fábula. Claro, né? Se você for colocar, lembrar das histórias do tanto do Velho quanto do Novo Testamento, você não vai dizer de que a Arca de Noé existiu, não é isso? Claro que é um quê de fábula. Agora, vira uma parábola porque ele quer passar uma mensagem. Então, mas pra isso não virar uma fita banana, não vou ficar discutindo isso toda hora, mas aconselho ao amigo Francisco Thiago que se informe um pouquinho melhor. Até porque eu não sou teólogo, né? Não tô fazendo teologia. Quem faz teologia pra mim é quem tomou um monte de não de mulher e resolveu fazer teologia pra virar padre. Um abraço, tchau, tchau. E aí galera do Jovem Nerd, aqui é o Wagner de Itapeva. Quero dizer pra vocês que descobri que sou um nerd. Gosto muito do programa, achei muito bacana aí todas as meninas falando aí do X-Men, Quarteto Fantástico e desses filmes aí. Então parabéns pra vocês aí e vou espalhar aqui para todos os meus amigos que são nerds também, que estamos se descobrindo que são os nerds. Tá ok? Parabéns, é isso aí. Força sempre pra vocês e continue essa zoação aí que vocês fazem, muito bacana. Parabéns. Tchau, tchau. Muito bem, e-mails de voz, muito obrigado para você. A gente finge que ouve, na verdade a gente escolhe aleatoriamente e coloca aqui. Primeiro e-mail, Frederico, da Paraíba, 22 anos, João Pessoa. Novamente devo dizer que estou de parabéns, o último Nerdcast sobre o Quarteto Fantástico, no qual eu sou grande fã. Tenho uma pilha de HQs do Quarteto e algumas fitas dos desenhos antigos. Devo dizer que o primeiro filme foi uma das maiores decepções da minha vida. Logo para mim, que sou um grande fã do Quarteto, Quarteto, Quarteto. O Doutor Destino não foi bem usado, Jovem Nerd. Parecia um viado. Que isso? Quando eu sofria a transformação. Entre aspas, ele colocou. Mudando de assunto, em nome do meu chefe, José Paiva. Oi, José Paiva. Um abraço. Senhor José. Um abraço pra José Paiva. Pede um segundo Nerdcast sobre tecnologia, já que vieram novidades como os PCs com 4 processadores. Exatamente. E aí ele mudou de assunto de forma brusca. Então, nesse assunto ainda, a gente vai ter um Nerdcast de tecnologia em breve com um convidado muito especial. E como podemos ver, o Marabadi é uma das joias do Nerdcast, provocando muitos risos na galera aqui no trampo. Vai, o Panetti vai ficar vai um insuportável. Vamos ter que segurar ele na geladeira um tempo agora. Ontem ouvi o Nerdcast sobre Bernard Cornwell e comprei O Último Reino também, Nerd. Olha, esse livro é foda. E com o primeiro livro dele que li, devo dizer que é um dos, se não o melhor livro que já li na minha vida. E olha que eu já li muitos livros. Ah, parabéns, não é o cara que pô, leu isso e Pequeno Príncipe, né? Ele leu muitos livros. Principalmente sobre história. Bem, ele falou que leu O Último Reino, do Cornell, né? Espero que tenha comprado pelo Submarino. Vai ser uma grande decepção. Claro. E eu já li o segundo livro. Que já está à venda pelo Submarino. Que tem um link lá no nosso Jovem Nerd, do Cornell, que é o Cavaleiro da Morte das Crônicas Saxônicas. Eu ainda não li, vou ler agora que você terminou. Cara, é foda pra gar... É mesmo. Tá que pariu, cara. Ah, meu Deus, eu tenho que ler. Eu tô lendo o livro do Vince Gluto, tem que acabar rápido. É muito bom, cara. Pessoas que gostam do Cornell, que gostam de bons livros de... Excelente, medieval, cara. Aggressive. Não, a gente fala sempre do Cornell, não é à toa. O cara é foda. Não é à toa, cara. O cara é foda. Marcos Vinícius, Godfather do Fórum. 21 anos, Joinville. Joinville é... Junte-se à vila. Joinville, ok. Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de dizer que vocês me fizeram largar aquela risada travada, aquela... duas vezes com esse último Nerdcast do Surfista Fantástico e um Quarteto. Primeira vez aconteceu recentemente, eu dei uma risada travada dessa no metrô, que eu tava ouvindo... Eu tava ouvindo algum de vocês falando... E aí eu dei um... sabe... E é horrível, cara. Tipo assim, estação no metrô, metrô, sem metrô na estação, todo mundo esperando silêncio, sabe? Horrível, cara. E aí ele continua. A primeira delas foi na Receita Federal. Calma. Ele trabalha na Receita Federal. Onde eu trabalho. Isso significa alguma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Jovem Nerd paga todos os seus impostos em dia. Sim. Ou não. Mas você faz o que na Receita Federal? Vamos lá. A primeira das risadas que ele deu foi na Receita Federal, onde eu trabalho, no meio daquele silêncio. Consequentemente, as pessoas perguntaram o que eu tava ouvindo. Expliquei pro pessoal e eles acharam legal. Tanto que, no mesmo dia, dois dos auditores estavam discutindo sobre rendas e obras sociais, e quando eu percebi, a conversa tinha levado eles a discutir Senhor dos Anéis. Deus. Olha, cara, auditores fiscais conversam sobre os seus anéis? Isso é assustador. Não é? Ou não, né? A segunda vez que eu dei a risada foi dentro do ônibus voltando da faculdade, mas aí ninguém falou nada. Esse e-mail agora, ele foi um desafio. A gente ainda deu uma... A gente teve que reescrever partes, outra gente deixou em loco pra ilustrar. Vamos lá, é um e-mail internacional. Jéssica, 27 anos, Bélgica. Eu tenho um amigo que mora na Bélgica, o Jürgen. Jürgen? É, amigo meu e do Bunda. Ah, é? Sim, ele vende batata. Ah, tá, o teu amigo que vende batata. O cara vende batata na Bélgica. Pra Pringles, Pra Pringles? E tem entre que ser na Bélgica? A empresa dele é na Bélgica, mas eles compram batata do mundo inteiro. É uma multinacional absurda. E o cara estudou onde eu estudei, veja você. Após estudar, vim trabalhar com minha prima aqui na Bélgica. Olha aí. A linguagem foi um desafio, mas por sorte encontrei um espanhol chamado Javier. Olha isso. Ele ajudou a nos habitar. Né? Ok. Tínhamos saudade do Brasil com B minúsculo. Em conversas com a família por MSN, não supriam nossa necessidade. Uhum. Mesmo com alguns filmes nacionais chegados aqui, nós não ficávamos satisfeitos. Para de sacar. Até que um amigo da família nos mandou o site Jovem Nerd. Após ouvir 5 Nerdcasts, nós, minha prima Carla e eu, ficamos ouvindo no apartamento com nosso computador porcaria, que demora uma hora para carregar. Um conselho, não venham para a Bélgica, vocês imigrantes. Peraí. Até o deserto dos Estados Unidos é melhor que a Bélgica. Ela começou a história aqui. Após ouvir 5 Nerdcasts, ficamos ouvindo no apartamento. Você acha que vai vir uma... Agora somos fãs, né? De sempre, né? Não. Após ouvir, elas ficaram ouvindo. Sim. Após ouvir, elas ouviram de novo. Deve ser isso, né? Depois de ver que tinha gente no exterior mandando e-mail, e após o último Nerdcast, onde um cara da Índia manda um e-mail, ela falou a mesma coisa duas vezes. Duas vezes, em duas orações, da mesma forma. O que vinha na cabeça, ela ia botando. Para ela estar tá elogiando a gente. Resolvi mandar um hoje, e-mail que ela diz. É. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fizeram de mim e minha prima Carla, e ela é a Jéssica. É. Duas brazucas mais felizes. Uhum. É uma pena que eu não consiga assistir o programa do jogo quando vocês forem lá. E pelo amor de Deus, eu sempre rio do Mario Abade. E concordo com o e-mail de um homem que mandou pedindo Mario Abade e peço mais, senhor K. Um dos mais engraçados do Nerdcast, com seu modo de falar sobre a gorda. E Rodrigo do Quarto Sinistro, que é sempre sacaneado risos. Eu gosto muito deles, o Mario Abade, com suas ideias pornográficas e seus filmes. Pela voz sexy, deve ser um rapagão. Ele é casado, Jovem? Ai, meu Deus. Cara, é um turbilhão de emoções, cara. É muita emoção. Ela disse mil coisas aí. Mil coisas, muito bom. E gosta muito do Marabade, Marabade. Obrigado, Jéssica, Carla. Boa sorte pra vocês na Bélgica. E se vocês esbarrarem com o Van Damme, manda um abraço. Encontrarem com o Jürgen, manda um abraço pra ele. Jürgen que vende batata. Agora outro desafio. Schuferluzes, é isso? Schuferluzes. O Zumbi Mariac, 21 anos. Apesar de nunca ter comentado ou mandado e-mails para vocês, já ouço o Nerdcast há um certo tempo e posso dizer que realmente não existe podcast melhor. Mas indo direto ao ponto, deixei o conforto da minha anonimidade para dar uma canelada. Porque sinceramente não pude me conter ouvindo o Jovem Nerd dizer que o equipamento usado pelo Reed Richards para ameaçar Galactus era o nulidificador total. Pra acabar com o Galactus, só o liquidificador total da arma. O correto é nulificador total sem o D, já que ele serve para anular alguma coisa. Olha aí, anonimidade. Não é, cara? Muito bom. Nulidificador foi demais. Toma aí. Fora isso, queria dizer que vocês entendem mesmo de nerdice e fiquei muito feliz quando encontrei mais gente que, além de mim e meus três amigos, dá um monte de risada sobre filmes, quadrinhos e essas coisas todas que a gente adora. Pra terminar, sobre o lance do Vigia escolher o Tocha Humana para buscar o nulificador total, tem uma saga no quarteto nas revistas do Homem-Aranha, eu acho, que mostra justamente isso. Numa realidade alternativa, o Vigia chega e decide mandar o Reed buscar o nulificador. Só que o cara é tão genial que ele fica maravilhado com a quantidade de bugigangas e gadgets cósmicas do Galactus. E ele fica maluco, esquece de procurar o isqueiro, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, o Galactus dizima a Terra. Ótimo, né? Acho que não tem foco. Não tem foco. Foco, né, cara? Não tem. Que tal fazer um Nerdcast sobre jogos de tabuleiros antigos, detetive, essas coisas que a gente jogava e joga quando falta luz? Canelada! Ele é um ouvinte novo, ele não sabe que já existe um Nerdcast, é o Nerdcast número 32, chamado Coronel Mostarda na Oceania com Cuscuz. Boa sorte pra você. Ouça lá. Marcel, Belém, Terra do Açaí. Tenho ouvido semanalmente seus podcasts. Realmente são bastante engraçados e deixam meu dia a dia aqui no trabalho mais divertido. Bom. De quebra, estou também na campanha para vocês irem para o Jô. Vai ser bem legal esse programa. Ou não, né, cara? Pode ser uma merda foda. A gente vai estar se condenando. É, né? É verdade. Tá inadequadaço. Você tá muito bêbado, cara. Você sabe que tem gente que leva a gente no Pânico também. É, eu sei. Eu gosto disso. Do Pânico, adoraria ir no Pânico também. O Pânico vai ser uma parada meio agressiva, você sabe. Meio agressiva. Os caras vão querer sacanear a gente, eu não vou suportar. Eu vou sacanear de volta e ele tem o poder da edição, né, cara? Não, ao vivo? É, ao vivo, é. Não, tranquilo. Eles podem tirar a gente do ar, né? Ele diz aqui: sou o Batista e vi duas caneladas que ocorreram nessa sexta-feira. Na Bíblia, não há relato de nenhum sinal de fogueira, nem de pau de sebo. Vocês podem conferir isso no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 79, é versículo, hein? Uhum. A Bíblia perdeu muito na tradução, na tradução disso, do grego. Exatamente, exatamente. Que nem o Shakespeare, né? Você tem que ler na Bíblia. De... Não, a própria tradução... A Bíblia você tem que ler na pedra, senão não vale nada. A tradução grega, que é a base pra nossa tradução da Bíblia, já tem um monte de coisa... Sim, mas já uma mensagem está lá oculta em algum lugar. Bom, ele falou versículos que... contam o encontro de Maria, mãe de Jesus, com Isabel, mãe de João. João, que não era João Batista. O Batista, hein? Era o Batista? Não, era João o Batista. Ah, porque sim. Ele batizava. Olha, o cara é Batista, será o João Batista? Deve ter, hein, cara. Fala sério. João Batista, a Igreja Batista. Não? Sei lá, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, não conheço. Vai, Lucas é o único dos evangelhos que fala sobre esse encontro. Ele observa. Uhum. Discordo de vocês no quesito das fábulas da Bíblia. Na Bíblia, jovem nerd, não há fábulas, e sim histórias reais e parábolas. Histórias reais, vírgula, né? Depende. As histórias do Velho e Novo Testamento foram reais. Isso é uma questão de fé. E podem ser acompanhadas juntamente com a história antiga do mundo. Isso já é uma questão de ciência. As chamadas parábolas, sim, uh-huh, eram histórias fictícias criadas por Jesus, uh-huh, para ilustrar um ensinamento. Eu acho bom a gente não se prolongar no papo de religião e política, porque não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Cada um tem razão no seu mundo. Exatamente. O que eu sei, Jovem Nerd, isso é o que eu sei, é que existe um código oculto na Bíblia que prevê toda a história da humanidade. Código da Bíblia? Sim, é sinistro. Mas se preparem, 2012. Mas o código 2012, pois é. Bom, a Bíblia é exatamente, né? Tem coisas que podem ser averbadas pela história, como, sei lá, a presença, a existência do rei Davi, né? Acredita-se que estava lá, as coisas que ele fez, etc. Blá, blá. Mas, por exemplo, Adão e Eva, Noé, Gênesis, o Êxodo, né? Ainda não existe nenhuma... Eu vi um documentário sobre a Arca de Noé que é bem interessante. Tem? Que fala que, na verdade, o dilúvio foi numa região específica. O quê? Só que todo mundo morava lá, então é como se fosse no planeta inteiro. Exatamente. Né? Com certeza. Quando inunda uma rua em São Paulo, o helicóptero filma assim e fala: São Paulo está debaixo d'água! É, só uma rua. Mas é isso, então, bom, chega de Bíblia, né? Cada um com a sua Nós religião. Respeitamos todos, né? Sim. Nós temos as nossas crenças, mas, por favor. Eu não gosto muito dos M's. Dos M's? É, não sei. Hã? Eles não usam crachá? M's? É. Que M's? Aquela região. M's! Usam crachá? Tem uma religião os que usa Amish. Chapéu e outra... Os Amish. Não, não. Amish. É. Que vivem sem tecnologia. Usam chapéu, não é isso? Exatamente. E qual que usa crachá? Tem um que anda em dupla e usa crachá. Anda em dupla? É, tem uns caras aí, cara. Você tá maluco? Eu tô falando. Usa crachá? Muito bem, estamos aqui. Guilherme Zaiden está conosco. Você agradece a mim, Jovem Nerd. É verdade, o Azaghal. Cara, que esforço. O Azaghal mandou e-mail para todos os cantos da internet, até que um respondeu e era o homem. E era eu. Ih, minha cachorra tá latindo. Ai, ela participou de um dos vídeos. Eu vi tua cachorrinha no teu vídeo. Você viu o meu vídeo? Ela latiu, então... Ela tava se arrastando no vídeo? O que aconteceu? Ela tava se arrastando. Mas sabe o que é? É porque, tipo, quando eu brigo com ela, ela se arrasta no chão como se perdesse perdão, entendeu? Aí, como eu precisava disso pra cena, eu briguei com ela, assim, por motivo nenhum. Coitada. Aí, coitada, achou que ela tinha feito alguma coisa errada e começou a se arrastar no chão. Cara, mas enfim, tudo pela arte, né? Então, depois eu dei um osso pra ela, então... pelo amor de Deus. Guilherme Zaiden já foi notificado, notado pela imprensa mainstream, já foi entrevistado pelos jornais, por televisão, exatamente, por blog, por televisão, já foi? Já foi no Jô Soares? Não. Essa que é a parada aí, Azaghal. Nem o Zaiden foi no Jô Soares, cara. Desistiu, nem cara. Eu. Mas eu fico um pouco triste, porque eu ligo no Jô Soares e tem umas pessoas tão inúteis, pois, né? É. Assim. Pô, cara, eu vou te falar. Não, eu ligava, porque agora não tem mais Globo, né, mas... Aqui em casa não pega. Enfim, é verdade. Enfim, eu não assisto mais o programa do Jô. Mas quando eu assistia, meus dias de glória, tinha umas pessoas tão inúteis, tipo assim, o cozinheiro do Planalto, sabe? Umas coisas assim. Eu falo. Reginaldo Rossi bêbado. Foi demais. Mas estes são bons. Estes são os bons, meu. Pra quem é Jô Soares? Eu fui entrevistado pela RedeTV, meu filho. RedeTV. É sério? Não é pra qualquer um, não. Quem? Quem da RedeTV? Ah, o Jornal Local. O Jornal Local. Não, mas se você tá querendo saber de coisa nacional, eu já saí no Iadog da MTV. Entendeu? Muito bom. Não, mas e é da lenda que eu fui chamado pro Charme da Adriane Galisteu, porém eles não retornaram meu e-mail de resposta. Então acho que eles desistiram. O que que eu ia fazer no Charme da Adriane Galisteu, não sei. É, mas, enfim. Me deixa em paz. Eu não vejo muitos vídeos no YouTube. A minha internet é discada e não dá pra eu ficar vendo vídeos assim. Eu, um dia desse eu fiz um clipe, aí eu coloquei pra baixar, vi um filme, jantei, né, tomei banho, voltei e tava carregado, entendeu? Então é assim que funciona a coisa. Bom, agora que tu é celebridade, tu vai responder a mesma parada 1 milhão de vezes. Como é que começou essa sacanagem de meter vídeo no YouTube? Você é corajoso com conexão discada, inclusive. Olha, pode ser a mesma pergunta várias vezes, mas é a mesma resposta. Então eu vou dar minha resposta cá. É falta o que fazer. Foi isso que me levou a fazer meu vídeo. Não sei o que fazer, sabe? Eu saí da escola em 2005, até agora eu tô sem fazer nada, né? Fazer nada não, porque eu chamo isso de fase de transição. Eu saí da escola, tô sem o que fazer. Ah, então tu tá fazendo autoescola, que eu tô sabendo. Eu terminei sábado, minha última aula, mas o Detran aqui de Brasília meio que entrou em greve, então não pude fazer a prova. Mas eu faço autoescola, eu vejo televisão, entendeu? Então não sou completo inútil, né? Tipo assim, e nas horas vagas eu ainda faço uns vídeos, mas ultimamente eu tô de saco cheio dos meus vídeos, aí eu parei um pouco. Tanto é que meu último vídeo eu atrasei. Pois um é, deixou todo mundo maluco pra ver. Pessoas é pra provocar, entendeu? Mas você teve essa ideia sozinho? De fazer isso? Você faz isso sozinho? Porque quem é que filma com você e edita? Você é o cachorro! É o cachorro que filma! É o cachorro que ele vai, eu treinei ele. Não, é mentira, o cachorro não sabe fazer muita coisa não. Eu não tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa muito sozinha. Tipo assim, eu tenho 5 irmãos, mas nenhum mora comigo, é verdade. É sério? São espalhados pelo Brasil. É sério, eu tenho 5 irmãos. 2 moram com a minha avó e são espalhados, né? Então eu fico muito solitário aqui em casa e aí eu desenvolvi várias habilidades, como, tipo assim, filmar, editar, tá, cantar. Não bem, mas eu canto nos meus vídeos às vezes. Uhum. Entendeu? Então a coisa vai evoluindo. Mas qual foi o primeiro vídeo que você fez? Foi Pastor Serafim. Eu ouvi, olha só, tu vai me dizer agora, porque quando tu ficar famoso começa boato, né? Como assim quando eu ficar famoso? Não falei quando você ficar, eu falei quando você fica famoso. Olha aí. Tu já é... Não, eu falei quando você fica famoso, começa os boatos. E aí eu ouvi falar o seguinte, o texto do Pastor Serafim é da peça Cócegas, que você reinterpretou. Verdade ou não? Não, isso é mentira, lógico. Mentira. Não. Mas o que acontece é o seguinte, eu já vi Cócegas 200 milhões de vezes. Uhum. Inclusive, eu tenho até um livro. Então, quando a única parte que eu imitei de Cócegas é quando eu falo drogas e álcool, que ela fala isso. Mas fora isso, tem nada, entendeu? Quando eu falo... Mas eu nunca tomei crédito por isso, tipo assim. Claro. Tanto é que 70% das piadas que eu faço, eu copio por aí, no mundo afora, né? Eu não consigo mais falar drogas. Não sai. É só drogas, cara. Droga. Mas não foi eu mesmo, foi de Cócegas que ela fala isso na frente. Então, pessoa. Mas mesmo assim... Mas nos dias de hoje, né, nada se inventa, tudo se copia, então... Exatamente. Fazer o quê, né? Quando a gente tava vendo Homem-Aranha, aquela hora que o... Ah, muito bom. Cara, não, isso tem que falar. A gente foi ver Homem-Aranha dublado com as crianças, né, as criancinhas... E aí, tem uma, né, sabe, o Peter Parker, né, todo mundo falou, emo, etc, ficou emo no filme, etc. Você viu o filme, não viu? Não, eu sou contra essas franquias, Shrek 3, Piratas do Caribe 3, entendeu? Aí eu não assisto. Eu me considero alternativo, entendeu? Eu bebo Pepsi em vez de beber Coca-Cola, entendeu? Eu vou no Burger King, mas não vou no McDonald's. Excelente. Mas você sabe que tem uma hora que ele, né, fica com um visual meio estranho. É, me fala. Então, ele chega, cara, no apartamento, na versão dublada que a gente viu. Ele tá todo de emo, totalmente emo, e alguém vai falar com ele, cara, e ele simplesmente manda essa... Me deixa em paz, cara. Mas o cinema inteiro, cara, caiu na gargalhada por 5 minutos disso, cara. Muito bom. Pra você ver o que que tu tá fazendo, rapaz. Você vê o que que eu transformei o mundo, né? É assim. Mas aí depois do Pastor Serafim que veio o emo, a Confissão de um Emo. Exatamente. Que esse que foi o que explodiu pra cá. Foi, inclusive eu fico um pouco triste com esse negócio do emo ter explodido na internet. Por quê? Porque foi o meu vídeo menos planejado. Tipo assim, o do Pastor Serafim, eu até escrevi as falas num papelzinho pra não esquecer na hora, porque a bateria da câmera não era o suficiente pra eu ficar esquecendo. Uhum. Não podia me dar esse luxo, não é mesmo? Então, tipo assim, os outros, todos os vídeos eu demorei, tipo assim, um dia pra... Eu ia falar semanas, mas não. Tipo assim, horas pra escrever as coisas. Então eu me esforçava um pouquinho. Eu nunca demorei mais que um dia pra fazer um vídeo. Mas o do emo foi tipo assim, eu tava aqui em casa, era, que sei lá, meia-noite, tava passando Miss América. E não me pergunte por quê, eu olhei um lápis de olho, o lápis de olho olhou pro meu olho e bateu uma química, eu comecei a passar. Aí, enfim, né, peguei maquiagem e me transformei num emo na hora. E eu peguei a câmera e comecei a falar muita coisa. Tanto é que o vídeo original tem tipo 20 minutos de duração do emo. Eu fui falando coisa que vem na minha cabeça, e esse foi o vídeo que mais fez sucesso. Eu fico com tanta raiva disso, porque eu nunca mais vou conseguir repetir esse vídeo, né? Ah, calma, vai ser numa noite inspirada dessa. Mas a edição, cara, a edição é o primor da parada. É você juntar o colorido com o preto e branco, você contradizendo o que você tá falando, cara, isso que foi o seu... E foi muito engraçado, porque tudo se encaixou, porque eu não tinha planejado fazer nada daqui. Uhum. Quando eu gravei eu falando, eu não tinha ideia de fazer, eu vou falar isso, depois eu vou colocar, foi tudo assim, meio que na sorte, entendeu? Deu certo, quer dizer, deu errado, não sei. Bom, enfim, tá aí, né? Deu muito certo. Tem um arrependimento, só que eu apaguei as cenas originais. Ah, né? Perdidas na história. Perdidas no tempo, já tá. Um dia valer uma fortuna no eBay. Pois é. Valeu, ia vender no eBay, assim, alguma coisa do tipo. Me deixa em paz. Sua família, assim, o que a sua mãe acha e tal? Dessas... A sua mãe é sua cara, eu fiquei impressionado. Você gostou da minha mãe? Ela é simpática. E conservadaça, cara. Conservadaça, você viu? 40 anos num corpinho de 18. Mas a minha mãe, não, eles gostam, sei lá, acho que eles não desistiram, né? Olharam pra esses vídeos e falaram, seja o que Deus quiser. Vai, meu filho, faz o que quiser. E a sua vai. Mãe se viu lá no vídeo? Ela viu o vídeo, ela não me falou se ela gostou, não. Ela deu um sorrisinho amarelo, assim, né? Tipo assim, já que eu não posso fazer nada, né? Melhor sorrir do que chorar. Então ela deu um sorrisinho assim. Mas os colegas do trabalho dela adoraram. Ah, lógico. Inclusive é meu vídeo preferido. Ah, da mãe. Da mãe é ótimo. E o tio Goiabinha? O tio Goiabinha gostou do seu vídeo? Não tem ouvido? Como é que o tio é? Goiabinha? O tio não que tem não tem tio Goiabinha, você inventou. O tio que não tem dente? Ah, Goiabinha que não tem dente. Ah, entendi. Tem o tio que não tem dente. Não, mas essas histórias são fictícias. É. A minha mãe nunca foi chupada por um tio. Eu acho, né? Eu acho. Tipo assim, não coloca minha mão no fogo por ninguém, né? Então, ultimamente não tenho colocado a mão no fogo nem por mim, porque eu costumo sair, acordar, não lembrar o que eu fiz na noite seguinte. Então, mão no fogo pela minha mãe, né? Agora eu queria saber se Boquinha de Algodão são aqueles caras que falam e fica aquele cuspe no canto da boca. Eu não sei, não foi premeditado. O vídeo do Emma é o único que não teve nada. Eu falei que veio na hora. É mesmo? Então, não sei. Pedrinho Pintão. Se tiver alguma ideia, não sei, pode falar. Pois pra mim, não pode ser aqueles caras que falam e ficam um cuspinho do um algodãozinho. Ai, que bom. O algodão, eu nunca tinha olhado por esse ângulo das pessoas. Algodão, né? Não, mas eu não sei, talvez seja. É um mistério a se descobrir. É que eu deletei o vídeo original, não lembro o que eu falava. Ah, meu Deus. Então, que pena, né? Talvez a resposta estivesse nesse artigo. Que já somos um pouco coroas. E às vezes estamos por fora das gírias. E de repente era uma gíria. Não. Por outro, queria saber que ficar agora é chamar na benção. Chamar no quê? A pensa, a pensola. chamar na Beiça. Você sabia que o apelido da minha irmã é Beiça? Porque ela tem uns lábios muito protuberantes. A gente chama ela de Beiça. Meu Deus. A gente chama ela de Beiça. É muito engraçado. Beissola, Beiça, dona da pastelaria, qualquer coisa do gênero. E meu irmão, ele tem a língua presa. Então a gente chama ele de Luiz Inácio Daniel da Silva. Enfim. Não tem muita graça pra vocês que não são da família, mas... pra mim tem graça. Me deixa em paz. Depois que você fez seus vídeos e ficou conhecido mundialmente, o que mudou? Nada. Não pegou ninguém a mais, nada, continua a mesma. Virgem é... É horrível esse negócio de pegar... Olha, você não fez a pergunta... Mas enfim, vou fingir que você fez a pergunta e vou responder ela mesmo assim. É horrível esse negócio dos vídeos, porque quando eu saio, eu não sei se a pessoa tá afim de mim ou se ela tá olhando por causa dos vídeos, entendeu? Porque geralmente você sai, aí tem uma garota te olhando fixamente numa boate, você fala, ela tá afim de mim, né? Mas agora não, porque tem esses malditos vídeos. Então eu não sei se a pessoa tá afim de mim ou se ela tá me reconhecendo, entendeu? Pô, mas não rolou nenhuma empatia de palco, que é o que rola com o artista, né? A pessoa cria uma empatia de, quero conversar com o cara. Olha, eu não vou citar nomes, não vou dar nome aos bois, mas isso aconteceu, e aquela parte do vídeo da mãe é verdadeira. Eu encontrei, ao vivo, ela me disse, você é mais bonito nos vídeos e nas fotos do que você ao vivo. Você é magro demais pra eu te beijar, você não faz meu tipo. Sério? Ela falou isso. Puta, então, você viu? Agora eu sou mais seleto, né? Eu não saio com ninguém. Ai, meu Deus. Mas isso aconteceu de verdade. Essa é a parte. Porque, inclusive, na descrição do vídeo eu falo, baseado em conversas reais. Eu não falei estranha mãe, né? Porque, enfim, mas isso aconteceu. Meu Deus. Foi devastador. Ai, meu Deus. Mas já tem vídeos no YouTube de barangas se declarando a você. Sério? Mas era essa a ideia. Eu queria que as pessoas declarassem pra mim, realmente, sei lá. Mas não adiantou, porque o tiro saiu pela culatra. Mas é porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho 1,90m e eu sei que eu não pareço, que mas isso? Eu tenho. E aí as pessoas me encontram na rua e elas ficam com uma cara de assustado, assim, e eu fico com medo, é sério. Elas me olham, nossa, não sabia. Primeira coisa que me falam, nossa, eu achei que você fosse mais baixo, não sabia que você era tão alto. É, pois é. Aí, gente, eu achava que você era baixinho. Puxa, só parece que... Não, é porque é tão magrinho, assim, sei lá, da pessoa que ele é baixinho. Parece que eu sou baixinho mesmo, mas eu não sou baixinho. Inclusive, não, e aí, quando é jovem, assim, que me reconhece, fala, né, eu achei que você fosse mais baixo, né, que não sei o que. Aí, quando é velho, fala, que nada, vai crescer ainda mais. Aí eu tenho vontade de crescer, olha. Ah, quantos anos você tem? 18, vai crescer até os 21, vai parar com 2,10. Aí falou, opa, aí, considerando minha massa corpórea de pessoa que devia ter 1,70m, eu sou bastante magro, enfim, sou triste. E olha que dizem que as câmeras engordam, né? Então ele deve ser mais magro do que a gente vê. Agora você imagina a tripa que eu sou pessoalmente, né? Mas pelo menos tu vais pro céu, né? Tu é magrinho. Agora eu não sei, o Azaghal e o Jovem Nerd vamos direto pro inferno. Ah, não, mas então a gente se encontra lá, porque eu acho que esses meus vídeos foram passaporte pro inferno, né? Eu acho que ele não vai gostar muito. Mas é, cara. A gente passa no portão lá de São Pedro. A gente podia fazer uma podcast do inferno, o que vocês acham? Lá, quando a gente for, né? Imagina. É verdade. Será que lá tem internet? Cara, lá deve ser um lugar legal, porque as pessoas maneiras estão todas lá, né? Oi? Os espartanos estão, né, todos lá jantando. O céu deve ser uma parada chatíssima, cara. É mesmo. Não, porque se você para pra pensar, é realmente, ó. Por exemplo, a Mary Morrow tá lá, porque era uma drogada, enfim. O Elvis Presley também. Deixa eu ver quem mais. Cazuza não, porque ele é chato, mas deixa eu ver. Ele fez alguma coisa errada? Não sei. Sei lá, quem mais tinha bêbado por aí, né? Enfim. Renato Russo era gay, então tá lá no inferno. Então, sei lá, né? Pelo menos deve ser um lugar culto, assim, né? Me deixa em paz. Você é de Brasília, né? Eu de Brasília. Não, porque o seu sotaque parece que você é meio mineiro, assim, né? Uma coisinha... É engraçado, não é? Não. Mineiro. Mas eu não acho que eu pareço mineiro. É porque... Eu não sei se vocês sabem, mas brasileiros não tem sotaque nenhum. Ah. Então, nós somos... É porque a gente é, tipo assim, a linhagem perfeita e pura. Sabe? Então a gente não tem sotaque. É verdade, a gente não tem sotaque. Cada um acha que eu tenho sotaque. Já falaram que eu tenho sotaque goiano, mineiro, paulista, sei lá. Mas eu me considero mais... mundo. Você pode escolher qualquer sotaque, né? Depende da ocasião. Exatamente, depende da ocasião. É porque Brasília não tem uma identidade própria, né? Aí vem gente de todo lugar. Aí pega cada um, pega um pouco de tudo e fica neutro. É verdade. Sabe? Quando você mistura todas as cores e não dá branco, você mistura todos os sotaques da eu. Perfeito. Está melhor que eu não escolhi esta porcaria de sotaque e me enfiaram goela abaixo. E agora tem que aguentar com isso, sempre, né? Assim. Ah, e é uma droga, não, ninguém me entende. Ninguém te entende, mas olha, pelo menos, eu tenho certeza que você deve assar um ótimo bacalhau, você deve fazer pastel de Belém, né? Não é? Como é que é? O que mais tem em Portugal? Vinho, mas, azeite, sim, então, pelo menos bem alimentada, você deve ser. Então, tipo assim, tá no lucro, né? Eu tô meio... Minha filha, este jeito em português que eu posso fazer. Me deixa em paz. Você falou que não mudou nada, ou seja, sua vida continua na parada, você está em uma fase de transição, mas você... Exatamente. Mas você já teve que... Já teve... Quais são os convites malucos que você falou? Ah, Adriana Galisteu, mas nunca rolou. O que mais que aconteceu aí nesse turbilhão aí, nesses últimos meses que você ficou famosão na internet? Olha, eu dei várias entrevistas e, bom, isso não leva ninguém a nenhum lugar, pelo menos não entrevistas, mas... na Rede TV, né? Rede TV local, local, ou seja, tipo assim, tinha 5 pessoas assistindo, isso da ilha de produção da Rede TV, né? Aí eu fui lá, dei entrevista, né, o cara gravou e tal, aí no dia aquela modelo infeliz, magrinha, morre, aquela que não comia, sim, que saiu na capa da Isué, da Veja, morreu. Não sei se ela é parente de vocês, não, coitada, não, não, né? Mas enfim, morreu a desgraçada e me tirou do ar, porque tava todo mundo cobrindo ela, inclusive a RedeTV. E a minha entrevista não passou durante dias. Aí eu liguei pro repórter e o repórter falou assim, não, mas esse é o tipo de notícia que a gente chama notícia fria. Fica tipo assim na geladeira quando a gente não tem nada melhor pra mostrar. Aí eu falei, bom, entendi. Então eu falo, pelo menos serve pra contar alguma coisa. Mas o que você fez? Tem entrevista pra RedeTV, é isso aí. Não, cara, mas calma aí, peraí. O meu sogro, ele fala assim, ele vê os seus vídeos, ele adora, né? Fica maluco, fica correndo de um lado pro outro, né? Rindo, sabe? Eu sou chato. As pessoas... Não, mas eu recebo umas mensagens assim, tipo assim, ah, você deve ser muito divertido, deve ser ótimo ser seu amigo. Não, eu sou chato e mal-humorado também um pouco. Então, não é... Eu sou muito antissocial, eu não gosto de pessoas. Mas... E alto também, então... Mas então, meu sogro fala, cara, esse garoto é muito bom. Ele é um artista, ele tá pronto. Cadê a Globo? Como é que a Globo não achou esse garoto e tal? Sabe, milhões de pessoas já te viram no YouTube. Não é possível que alguém não tenha pegado o telefone e ligado pra você pra armar alguma coisa. Você já recebeu convite assim, ó, vem fazer um show em tal lugar, alguma coisa já. Assim? Já. Tio do Ribeiro, sim, sei lá, qualquer um. eu já recebi convite, sim. Fazer uma peça em São Paulo, baseado nos vídeos. Ah, muito bom. Porém, eles me deram meio que um prazo pra eu escrever. Uhum. E eu não cumpri. Então eu não sei se vai estar acontecendo. Na verdade, eu ainda tenho, tipo assim, 2 semanas, né? Porém, não tá acontecendo que a coisa não vai rolar. É, mesmo tu não tá, não tá sentindo inspirado, cara? Não é isso. Eu sinto abrir a boca. Não, mas é que ultimamente, eu tô me sentindo que os vídeos se tornaram uma coisa meio... Não sei, porque no começo eu fazia quando dava na telha, entendeu? E aí agora todos vão ficar, quando é que vai ser o próximo, não sei o que e tal. E não foi esse o objetivo, eu não coloquei os vídeos no YouTube pra eu ficar famoso. Eu não coloquei os vídeos no YouTube pra que eu achei que muitas pessoas fossem ver. E eu muito menos coloquei meus vídeos no YouTube tentando iniciar uma carreira sólida, né? Por favor. E aí eu coloquei os vídeos, sabe, tudo criou isso, e aí eu fico meio assim perdido. E eu falei, cansei também. Eu tô um pouco me lixando, se eu vou dar entrevista no Jô, não é isso que eu quero. Tipo assim, não que não seja isso que eu quero, mas não foi isso que eu não fiz os vídeos com esse objetivo e eu não quero partir pra isso. E aí eu tô meio que desistindo da minha fama. Isso que eu queria saber, isso não fez você repensar no seu próprio futuro? Assim, pô, eu acho que dá certo, eu gosto de artes cênicas e... Será que é não, isso? Não, eu gosto, eu gosto de artes cênicas, eu quero ser ator e tudo mais. Mas se você for parar pra pensar, eu penso assim, o que esses meus vídeos podem me dar algum dia? E aí eu vou no Jô, e eu vou no Faustão, seja lá o que for, e aonde eu vou parar nisso, sabe? Porque se você analisar o conteúdo dos meus vídeos, o máximo que uma Globo da vida vai me proporcionar é um Zorra Total. Isso definitivamente não é o que eu quero pra minha vida. Mas olha só. Então eu acho que se eu for... Se eu for tentar ser um ator sério, de respeito, de renome, seja lá o que for, eu não tô falando de fama, mas eu tô falando assim, ter uma carreira consolidada, mesmo que seja no teatro, morrendo de fome e mal ter dinheiro pra comprar uma cachaça. Então, eu não, sabe, não é uma coisa, tipo assim, se eu ficar conhecido pelos vídeos, ótimo, mas se eu não, sabe, não é uma coisa que eu, entendeu? Primeiro que fama no Brasil já é outra coisa. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu até me esforçaria um pouquinho pra ficar famoso. Mas ser famoso aqui no Brasil vai me trazer o quê? Não adianta nada, né? A ator da Malhação ganha R$1.000 por mês, então... Pra começar, não, não cara. Sei, mas se eu estivesse em Hollywood, eu ganhava R$1 milhão, entendeu? Mas olha é isso que só. Eu tô falando. Você já viu caras? Você abre a cara, tem aqueles artistas brasileiros cebosos. Eles nem se aprontam pra dar festa direito. Dá uma vergonha a classe artista. Nós, famosos, tínhamos que ser unidos. Por isso que eu só saio arrumado. O Rodrigo Scarpa, o repórter Vesgo, ele é um garoto que começou também assim, fazia em casa, fazia os vídeos. Mas eu não quero acabar que nem um repórter Vesgo. Não, você não precisa querer acabar com... Por exemplo, o cara sempre foi galgando a vida dele nessa parada. O cara conhecia um produtor ali, foi trabalhar lá e não sei o quê. Foi ser animador de palco do Marcos Mignon, o cacete. Né? E hoje o cara, pô, chegou em algum lugar. Não que você queira ser, sabe, o repórter engraçaralho da TV, mas... Artes cênicas, se você quer, os vídeos são legais pra te colocar no caminho, né? Mas eu não quero ficar preso no estereótipo da comédia, ah, entendeu? Tipo então. Assim. Pois a veia dele é de comediante, não tem como fugir disso, meu filho. Não, mas eu não. É por isso e que eu tô falando. Você tentando não, ser sério aí mesmo que a gente ri mais ainda. Não, mas eu tive propósito, não, mas as pessoas me mal interpretam. É tudo encenação. Quer dizer, eu espero que seja. Você né? É muito engraçado naturalmente. Não, mas não sou engraçado naturalmente. É porque eu já, sei lá, enfim. Né? Não, mas sabe o que eu não quero? Bom. Olha, por exemplo, porque se você for parar pra pensar, o repórter Vesgo, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu olhando ele não podia fazer nada mais do que ser alguém engraçadinho na televisão, entendeu? Tipo assim. Alguém palhaço. Por exemplo, um trabalho que eu nunca serviria pra fazer é isso. Ir no povão, tentar ser engraçado, criar piadas na hora e esse tipo de coisa. Eu até poderia... Sabe, eu não tenho essa coisa de bozo no meu ser. Então eu não queria acabar... partindo do princípio que eu seja um ator. Eu não me considero um ator de comédia e ponto, entendeu? Sabe? Eu não quero ser um dos melhores do mundo. Talvez eu vire um Jim Carrey da vida que qualquer filme sério que eu faça seja uma comédia. Porque... Eu, sério, posso até ser engraçado, mas pelo menos não é isso que eu quero. Não, eu tô parecendo um militante teta falando essas coisas, né? Tipo assim. Eu sou um ator. Não, mas sabe o que eu acho? Eu gosto mais da arte do que do dinheiro, entendeu? Ah, olha aí. Então, entre ser pobre e fazer o que eu gosto. Mas o repórter Vesgo também. O repórter Vesgo também, ele prefere a arte. O cara é filho do Chiquinho Scarpa, milionário. Chiquinho Scarpa, seu maluco. Você tá doido. Não liga não, tá falando maluco. Tudo bem. Não tô falando mal, sabe? Claro. Ganhou R$1 milhão pra fazer propaganda no supermercado Guanabara. Tudo bem, vai e faz, minha filha. Vai. Seja feliz, entendeu? Não tô falando que eu não faria, mas eu tô falando que isso não é uma coisa que eu quero buscar, entendeu? Tipo assim, traria dinheiro, assim, e tudo mais. Tô falando assim, que eu... Mas enfim, não é... Se acontecer isso um dia, tudo bem, mas eu não quero ir buscar isso, sabe? É por isso que os meus vídeos estão ficando meio, eu acho, assim... Não sei, não é um... Eu não quero... Não é uma coisa que eu quero dar continuidade. Ah, eu sou famoso no YouTube e eu vou... Eu acho que isso não vai me trazer muita coisa. É muito bom. O ator é o YouTube em crise. O Azaghal e o Jovem Nerd, eles também não querem muita coisa. Só querem dominar o mundo. Então vamos dominar os vídeos, o mundo junto. Com áudio e vídeo na internet. É a minha proposta. É, mas vocês falam isso, mas vocês também ficam com vergonha quando vê alguém falar. Okay. Vocês ficam tudo inadequados. Isso agora também. É recalque da senhora. Agora eu vou falar. Ah, a senhora Jovem Nerd quer ser a superstar. Conta, desabafa. Ela ama o palco. E ela tem uma inveja horrível de nós, porque nós... Ela não. Eles que ficam pronto, com eu, meu filho. Eu sou uma cantora, tá bom? Eu trabalho na noite. E eles que ficam famosos. Você tem inveja dos cantores famosos, não. É isso? Ela de todos os famosos, qualquer um. Mentira. Sabe uma coisa que eu tenho um pouco de inveja? Aquela mulher daquele vídeo vai tomar no... Ela ganhou o quê? Tá, 3 milhões, 2 milhões de views em uma semana, duas semanas. E eu fico com inveja dela, porque a internet é minha e ninguém tira, entendeu? Tipo assim, eu saí no estado de São Paulo como rei do YouTube, e isso ninguém tira. Eu saí na Globo com certeza. Tá gravando? Não, ainda não, peraí, só um instantinho. Ah, que bom. Nossa, eu odeio arte, pelo amor de Deus. Eu odeio teatro, vocês não têm ideia. Ópera que se for. Não, é sério, sabe por quê? Porque eu fiz esses meus vídeos querendo dinheiro e nada mais. Aí vem ele tentando fazer pecinha de teatro pro meu lado, pelo amor de Deus. Sabe, eu falo, vai tomar no seu e dá um pouco de dinheiro, sabe? Tipo assim, eu não nasci pra trabalhar. Acordar sem, sabe, não é pro meu bicho, entendeu? Eu quero ser rico, ponto final. Caraca. Entendeu, sabe? Se for, vai. Tomara que o Brasil entre em guerra, morra metade dos pobres, por aí, né? Sobra mais dinheiro, sei lá. Enfim, né? Cada, não, mas cada um tem que cuidar do seu, entendeu? É, por isso que eu tô aqui em Brasília, política. Tu se candidatar, tu ganha, meu. Ganha, meu. Me deixa em paz. Ninguém sabe o que eu quero dizer na verdade. Eu tô criando uma imagem de mistério, entendeu? Ninguém sabe o que eu sou. Ninguém sabe o que eu quero. Qual é o sonho desse menino? Quais são os planos? Quais são os projetos? Ninguém sabe. Exatamente. Tá todo mundo a ver navios, entendeu? Essa imagem. Enigma. Inclusive, vocês acham que eu tô sozinho aqui em casa? Minha relações pública tá aqui, meu advogado tá ali no outro lado, entendeu? É tudo marketing, não é? Me deixa em paz. Mas voltando esse negócio da fama, tá? É mentira, eu não tenho inveja de ninguém. E eu já me conformei. Eu já me conformei que não vou ser famosa, então eu fico famosa na aba. Eu sou a senhora Jovem Nerd. Deixa eu te falar uma coisa. Não, peraí, vamos esclarecer. Deixa eu te falar uma coisa. Você é cantora, né? Uhum. Quando eu for famoso, eu vou te levar no Faustão, você vai cantar uma música do aba e vai fazer muito sucesso, entendeu? Você vai fazer muito sucesso. Cantei uma palha do aba, canta aí. Não, pelo amor de Deus. Canta, canta uma música do aba. Pra eu cantar ou pra ela cantar? Tem que cantar, gente. Não. É você que tem que cantar, eu não. Não, então vamos cantar. Então a gente canta junto, vai. Mamma mia, here I go. Canta também. Vai. Qual é a música? Eu... Qual é a música? Mamma mia, vocês não escutam ABBA, não? Não, claro. E aquela? Não, então vamos lá, vai. Até 5 aí é melhor. Tá, então. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando, você não sabe essa, pô. Eu não sei, eu vou te falar, não. Então dê 5 aí, que é a única que ela lembra. Não, mas eu sou um grande fã de ABBA. Eu sou um grande fã de ABBA. Cara, ele conhece ABBA mesmo, impressionante. You can dance. You can drive having the time of your life. Ooh, see that girl. Watch that scene. Singing the dancing queen. Aê, muito bem, muito bem. Aê. Obrigada. Super talentoso, lindo, olhos verdes, 1,90m. Eu canto muito bem, manda deixar a parte, né, por favor. Tem que combinar. Vocês não querem fazer uma podcast tipo assim, só comigo cantando os maiores sucessos do ABBA? Eu acho que dá um recorde de audiência. Sente por agora. Eu comprei um DVD do ABBA, né? Ultimamente. Aí eu tava vendo um dos clipes breguíssimos dele. E aí eu pensei em fazer um vídeo. Tipo assim, meu vídeo final. Aí eu ia colocar cenas em slow motion de todos os meus vídeos. Ao fundo, uma música do ABBA. E intercalando eu dublando uma música do ABBA, entendeu? Na verdade, eu nem me importo com a retrospectiva e nem com... nada, mas é só pra eu ter uma desculpa pra eu dublar a aba nos vídeos, entendeu? É o que eu pensei hoje. Pode fazer o quê? Posso? Sabe o que é? É porque eu fico assim em casa, sozinho, aí tem uma cristaleira aqui, tem vários copos, e tem um espelho no fundo, e a luz bate num ângulo que eu olho pro espelho e falo, meu Deus, mas que Deus é esse? E eu fico cantando, me olhando no espelho, entendeu? Meu plano era colocar uma câmera lá dentro e me filmar, sacaram? Porque, na verdade, o objetivo todo do YouTube era só receber elogios, então tem que aparecer bonito e tudo mais. Era pra pegar geral, chamar na benção. Era pegar geral. E olha, vou te dizer uma coisa, eu consegui. Olha. Aí, muito aí, bem. Tudo bem que tem umas pessoas que não sei se é homem ou mulher, tão feias que eram, mas consegui alguma coisa. Acontece. Né? Olha, que esse seu acontece, estou tipo assim, pesado. É. Como é que é? Acontece. É, você viu o pesar no coração? Acontece. Eu já tomei acontece. Cantada de gente feia. Se acontecer mais de uma vez, também não se preocupa, não. Você já tomou, Jovem Nerd? Eu já tomei cantada de gente feia, lógico, pô. Quem não tomou cantada? Já tomou cantada de viado? Também. Já passaram a mão na bunda dele lá na... Para com isso, não fala isso. Passaram a mão na bunda do Jovem Nerd. Não. Tu vai botar isso, não. Ah, é. Teve uma fã que passou a mão na bunda dele, ele ficou todo feliz. Não, mentira. Felicíssimo. Eu nunca recebi uma cantada. Mentira. Não, nunca passaram a mão na minha bunda também. O cara tem que pegar uma escada pra passar a mão na tua bunda, 1,90m? Caraca, não tá... É verdade. Não, mas eu não tenho bunda, eu já falei, eu sou muito. Eu não tenho, eu sento no meu osso. Eu sento no osso. É sério, não ri, porque é verdade. É horrível. Ai, Agatha, o que, você ia falar de história de Alvenete? Agatha, o nome dela é Agatha, a vocalista do ABBA é Agnetha. Olha só. Eu tô sentindo que tem uma ligação. É tipo karma, né? É uma coisa da karma. Sabe quando você vai vendo os mesmos sinais? Tipo assim, eu tô sentindo, não sei o que tá acontecendo, mas algo maior. Ah, uma ideia. A senhora Jovem Nerd e o Aftoizider gravam um clipezinho pro YouTube e de repente o Timberlake chama eles pra abrir um show. Imagina. É verdade. Você viu aquela menina que foi contratada pelo Justin falando nisso? Né, Anders? Eu já tinha ouvido, eu conheci ela bem antes, quando ela era uma ninguém. Impressionante. Cara, eu vou tentar fazer essa merda. Botar minhas paradas no YouTube. Ela teve 4 milhões em uma semana. Sem nudez. Imagina com nudez. Sem nudez. É, talvez eu faça um vídeo pelado pra... Olha aí. Isso aí é festival qualquer nota. Eu pensei em fazer um vídeo diário. Tipo assim, Guilherme Zaiden entra na academia. Aí ia ser meio que um documentário filmado em 3 meses. Aí no começo ia ser feio e horrível. No final ia ser um deus. Fazendo striptease e todo mundo... Foi uma ideia. Mas qual era a ideia pro próximo vídeo que você disse que ia publicar, que acabou não publicando ainda? Eu vou. É de uma apresentadora, ela tá fazendo um teste para o novo programa da RedeTV. Ah, então, excelente. Programa da Alegria. O nome dela é Patrícia da Alegria. Porque ela é uma pessoa muito, muito alegre. Né? Uhum. Só que eu já tinha tudo gravado, mas eu fiz uma música, uma canção, uhum, para acompanhar o vídeo e eu não gravei o clipe ainda da música. Tem que gravar novas cenas. O problema é que para eu me montar, tá? E por montar, eu digo, me vestir feito um travesti, demora muito, entendeu? Aí, eu tô com preguiça. Ah, não acredito, cara, tô com preguiça. É que aconteceram umas coisas aí, ultimamente, que não convém falar, enfim. E aí eu vou fazer um vídeo, só preciso de força, né, de força de vontade. Pô, mas o vídeo mais normal que tu fez, do Viajante Mastercard... Cara, eu ri de chorar. Já é, cara, sensacional. Mas aquele vídeo é uma bosta. Não é, não, eu, cara. Eu fiz aquele vídeo pra matar a saudade das pessoas que não... sentiram foto do meu rostinho bonito. Mas foi ótimo. E aí eu fiz o vídeo, tipo assim, eu fiz um dia, tipo, em um eu fiz aquele vídeo em 3 horas. Uhum. E aí... Não, mas, pô, cara, ficou ótimo. Simples, sem produção, grande produção, mas ficou ótimo. Meu favorito. Gostou da minha cachorra, né? A Kimi, é Kimi Zaiden. O cachorro, Kimi Zaiden. Tá? E ela participa de Kimi Zaiden. Pra mim, a melhor parte é quando você fala com a câmera, cara, de chorar de... Ah, jeito. Muito bom, porra. Vocês querem ouvir um pedaço da minha música? Vamos. Ah, eu mandei a minha música pra um de vocês, não mandei? Mandou pro Dave. Toca aí um pedacinho da música. Meu nome é Patrícia da Alegria. Não precisa colocar, não. Porque a pessoa que eu mandei a minha música para, disse que a minha música tava interessante. Bloqueei a pessoa, que tipo de elogio é isso? Não, é sério, eu bloqueei mesmo, porque eu fiquei com raiva na hora. Interessante. Eu bloqueei, olha lá, pode chegar, tá bloqueado. Pode tocar a música em primeira mão? Ah, pode tocar, ué. Toca aí a nova música do Guilherme Zaiden. Meu nome é Patrícia da Alegria. Eu vou ser famosa. Eu vou conseguir. Patrícia na área. O que você sabe sobre mim? O que você sabe? Se eu choro é porque eu tenho sentimento. Não briga comigo, senão eu não aguento. O que você sabe sobre mim? O que você sabe? Se eu choro é porque eu tenho um motivo. Não briga comigo, senão eu me atiro. Quando eu nasci era menina de rua. Meu pai era pedreiro e minha mãe era perua. Não ia pra escola, eu não tinha dinheiro. Ficava vendo Xuxa o dia inteiro. Sou semi-analfabeta, mas sou linda, admite. Meu sonho é ir na Band, ver a Márcia Goldschmidt. Maria Cândida é Record, a Hebe tá no SBT. Mas meu sonho é maior, quero ser RedeTV. Porque eu dou meu rabo por um emprego na TV. Por um emprego na TV. Por um emprego na TV. Na TV. Porque eu dou meu rim por um emprego na TV. Agora pra finalizar, chega de pretensão. Limousine, filme bom, pô meu irmão, vou te tocar real. isso aqui não tem não. Celebridade brasileira come pizza no Faustão. Playboy, internet, rádio, capa da Veja. Quem isto é? Propaganda de cerveja. Sair sem calcinha é a tática. Se você se interessar em ser garota da Antártica, e eu serei mais famosa que a Madonna. Eu posarei por dinheiro, pela Bonnie. Eu vou dar pro Maradona. Na minha cama, na minha cama. Cuidado, Jimenez. Rede TV aqui vou eu. Patrícia da Alegria. Patrícia, Patrícia, Patrícia, Patrícia. I'm coming. I'm coming, baby. I'm coming. Não, mas é verdade, e com raiva, bloqueei. Porque assim, como eu não tenho vida no mundo real, meu mundo se baseia na internet. Então qualquer um faz uma coisa que eu não gosto na internet, eu bloqueio, eu, sabe, deleto, qualquer coisa. Comigo é assim. É onde você tem o poder, né, entendeu? Cara? É, não, mas é horrível isso. Sabe, eu tenho tipo assim, 30 contatos com o meu MSN. Eu sou muito celeste, sabe? Tem uma pessoa assim, introspectiva sou eu. E aí eu não falo muito com as pessoas. Então, como a minha vida é internet, tem que, entendeu? Não gostei do comentário dele falando que minha música era interessante, gostei mesmo. Whatever. Você é uma pessoa resguardada, mas você lotou dois perfis do Orkut, não foi? Não, um é falso. É, o outro eu adicionei tipo 800 pessoas que eu nunca vi na vida e aí eu parei de adicionar. E aí ele ficou mexendo o saco. Inclusive vocês que estão ouvindo isso agora, isso é pros fãs. Eu não adiciono vocês porque eu não quero. Então, não me torrem a paciência de ficar... Eu acho que as pessoas vão me odiar por causa do... Não, porque eu falo essas coisas e as pessoas levam muito a sério. Não, olha, galera, deixa eu ficar agora de coração. Eu não adiciono porque eu tenho preguiça de ficar adicionando todo mundo. E se eu adicionar todo mundo e lotar 1000 pessoas, eu vou ter que fazer outro. Então, sabe, cansei, parei com ele. Me deixa em paz. Vamos espalhar um boato? Vamos espalhar um boato? Em breve veremos ele no Zorra Total. No Zorra Total. Eu vou fazer uma pesquisa. Qual vocês preferem que seja meu bordão? Deixa eu ver. É. Me deixa em paz. Ou então. Gordinho ou entra no céu? Qual vocês acham? Tem que escolher. Deixa que eu me deixa em paz. Me deixa em paz. Você ia fazer um ótimo quadro lá com. Olha a faca! Esse é meu medo, acabar lá. Ah, mas cara, tá quanto? A praça é nossa, melhor ainda. Praça é nossa. Casamento! Não, mas a Praça é Nossa é tão trash, é tão chega ruim, que é um pouco curto, entendeu? Que fica bom, então, dá a volta, né? É tão ruim que dá a volta e fica bom. Exatamente, dá a volta, tipo, é tão ruim, é que nem qual é a música. Exatamente. Tem aqueles cantores que ficam dublando a música com aquelas pinturas no rosto. Aquilo é e a música, aí o pessoal do Pânico na TV vai lá e o Silvio Santos faz a dança, assim, é tão ruim, mas tão ruim que é cult. Mas é cult, exatamente. Quando eu via aquele programa A Tentação, no SBT, eu me senti um pouco assim mais... Tentação é aquele culto, que os pobres escolhem uma resposta, é isso? E aí vai todo mundo pro fosso? É, que nem no metrô, você já viu no metrô que as pessoas se juntam pra entrar na portinha, fica aquele montinho de pessoas... Era no programa Tentação. Aquelas pessoas se aglomeravam pra portinha as envolver caso a resposta estivesse errada, né? Exatamente. E as pessoas bravas ficavam. Bons tempos. Mas eu gosto mesmo da roda do peão, que faz aquele barulhinho. Ah, sabe? Ótimo. A roda do peão. Aí vai ficando... Aí acaba. A gente já teve isso de toque de celular, é excelente. O peão da casa pronta. Eu quero esse toque de celular. Me manda essa música. Eu te desbloqueei. Você já aquele bloqueio, me manda. Mas é porque eu bloqueei de verdade. Eu não falei brincando. Eu fiquei com ódio quando a pessoa falou que era interessante. Depois que eu virei artista, né, eu posso me dar o luxo de certas extravagâncias. É, claro, né? Então, eu não sou mais estranho, eu sou extravagante, entendeu? Então... Me deixa em paz. Você se importa muito com hate mail? Ou seja, vem aquele maluco e fala, ah, você é um merda, vai se f***. Você, isso te atinge ou te atingiu uma época? Não, antigamente eu respondia a essas pessoas, mas eu não respondo nem as que elogiam, porque eu vou responder as que falam mal. Então, tipo assim, muito eu parei de respondê-la. Não, mas eu gosto. Quando eu leio, é porque os scraps geralmente estão meio assim, amplos, né? Tipo assim, ah, gostei muito dos seus vídeos, beijo e tchau. Mas o que eu vejo que as pessoas... dissertam um pouco mais. É, que elas gostam, porque eu falo as pessoas brincando, mas é muito estranho, porque eu saio na rua, tem umas pessoas, uns jovens, sei lá, de 12, 13 anos, que, não que eu esteja muito longe dessa faixa etária, mas... e que, tipo assim, me olham e não acreditam. Eu fui numa escola da prima de uma amiga minha, e ela tá o quê? Na oitava série, eu acho. Todas as amigas dela me conheciam, e tipo assim, a menina foi... de um autógrafo me tremendo, assim, gelada. Sério? Tipo, incrédula de estar me vendo ao vivo, é sério. E aí a mãe tirou foto, e depois a mãe veio me falar, nossa, ela tava muito nervosa, ela tava quase chorando, porque eu não acreditava que era você. Tipo assim, as pessoas levam esse negócio a sério mesmo, e eu acho muito engraçado. Então quando eu vejo que a pessoa gosta de mim e alguma... eu sempre respondo, bom, enfim, porque apesar de não ter procurado a fama, ela... a fama não, eu sou um anônimo conhecido. Exatamente. Mas é legal, eu gosto. Responde teus fãs. Eu mando todo mundo pro inferno, que é a melhor maneira. Principalmente os que elogiam. Não, mas eu gosto. Eu gosto do carinho do público na rua. É isso que eu gosto. Ah, deixa eu contar uma história. Conta. Eu tava aqui em casa um dia desses, e não é que tinham duas fãs em cima do muro da minha casa com uma escada me espionando. Que isso? Vocês acreditam? Olha, cara, só como é que eles atalham. Você não ficou com medo disso, cara? Não, eu sei que eram fãs, porque no dia anterior eu tava andando aqui na rua e uma delas falou, Guilherme Zaiden! Aí eu assim, quando chama pelo nome todo, né, eu já falo, ah, Guilherme Zaiden! Aí ela, meu Deus, não acredito que é você. Nossa, como você é alto. Aí ela, não. É, mas você mora aqui perto? É, eu moro aqui nessa casa aqui. Minha casa da frente. Aí eu, que coincidência, né? Que não sei o quê. Fala, meu Deus, ninguém vai acreditar que eu vi você. Ninguém vai acreditar. Eu não posso contar que eles acreditam. Vai lá, tá? Aí ela foi embora. Aí eu cheguei em casa. Aí passou uns 3 dias. Aí eu olho pro meu muro e duas cabecinhas por cima, com uma escadinha do meu lado. Deus. Me observando. Meu Deus, cara. Falei, gente. E o pior é que eu tava, tipo assim... de roupão, sem cueca, tomando um sol, bebendo uma cerveja, olhando uma Playboy, entendeu? Mas ela tava me olhando. E o que tu fez? Tu fechou a cortina? Agora tu tinha que entrar no balão. Você gostou do meu balão? Eu fiz chorar com essa coisa. Tu fez a minha esposa chorar de rir com essa história do balão. Entrando numa lata, você dedou de fundão, cara. É uma caixinha, aquela caixa, inclusive, foi a dona Elizabeth que fez. Aquela caixa do balão. Pois é, né? Histórias e histórias. Eu falei que eu falo isso. Me deixa em paz. Zaiden, você já foi chamado de nerd ou considerado um nerd? Não, porque eu nunca fui bom na escola, assim. Mas assim, sabe essa cultura, né? A cultura nerd, essa coisa Star Wars, Senhor dos Anéis e tal, você curte essa coisa? Não, parada? Mas eu nunca gostei disso. Não? Muito. Não, foi, passou, não, passou essa reto. Coisa, não, essa coisa de usar a camisa do Che Guevara e... Não, sei que lá, Che Guevara, cara? Na rua, entendeu? Vocês caras confundiram tudo! Que Che Guevara, cara? Não, tá, mas doido. Eu nunca gostei... Sabe essa coisa de... usar uma camisa na rua, tipo assim, com aquela letra da Coca-Cola escrito, tipo, capitalismo. Ou então, McDonald's, aquele símbolo do McDonald's escrito, tipo, matadouro. Ou alguma coisa assim. Nunca fui desse tipo, não. Mas eu sempre fui. Essa bosta, mas ninguém curte essa porcaria. Nós vamos te mandar uma camiseta do Jovem Nerd. Manda que eu vou usar no meu vídeo. Ah, excelente. Vamos fazer isso. Me deixa em paz. Vamos fazer, sabe o que a gente devia fazer com o Zaiden? Aquele ping-pong bate-bola da Marília Gabriela. A Marília Gabriela é breguíssima. Vamos lá, um ídolo. Um ídolo? Senna. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. A Grace Kelly. Grace Kelly, um homem inteligente. A Grace Kelly, não, é... O homem inteligente, o Joe, mas ele é gordo. Não, o Joe. É sempre assim, né, você cara? Você foi pro perto, 40 centímetros, né? A porta do céu. Foi muito bom. O que vai? Eu gostei disso, vamos lá. Olha lá, uma mulher inteligente. Existe? Não, pera, uma mulher inteligente. Não, tá difícil assim? Ah, a mulher do Einstein. Nos dizem que o Einstein não fez nada, foi a mulher dele que fez tudo e ele levou a fama. Então, ela. Não tem essa teoria que a mulher, que o Einstein não fez nada, era a mulher dele fazer tudo, ele levava fome, porque a mulher não era aceita naquela época, e inclusive ele deu todo o dinheiro pra ela, que ou a mulher isso? do Newton, enfim, uma dessas aí. Meu Deus. Ai, ai, vamos lá, uma frase. Uma frase. A pior coisa do mundo é saber que você pode ter todo mundo que você quiser e dormir sozinho todas as noites. É por causa da minha fama, entendeu? Entenderam? Eu posso ser quem eu quiser, mas não tenho e sou solteiro, infeliz e amargo. Foi a Sharon Stone que falou essa frase. Foi? Uma entrevista pro Instinto Selvagem. Ai, que beleza. Falou... A Sharon Stone é uma mulher inteligente. Ela tem um QI altíssimo. Ah, eu sei uma mulher inteligente, a Karina Bach. Eu acho ela inteligente. Ah, é? Mas ela é mal vista, porque... É verdade, eu não tô mais uma piada, não. Porque ela, eu já li um artigo dela numa revista. É, eu perguntei a Karina Bach. Não, é porque ela tem um ar realmente de loira burra. Principalmente agora que ela vai fazer o Simple Life brasileiro com a Tiziane Pinheiro. Mas eu acho a Karina Bach, eu acho que ela é inteligente, sim. Muito bem, esse foi o Guilherme Zaida no Nerdcast. Mais uma entrevista com a celebridade da internet. E aquela coisa bem clichê, o que você gostaria de dizer para o ouvinte do Jovem Nerd, para o ouvinte do Nerdcast? Cara, que clichê! Aquela... Olha, eu gostaria de dizer, vão arrumar o que fazer, porque ficar ouvindo rádio na internet é demais. Entendeu? Não, eu continuo ouvindo, eles são muito divertidos, e é isso aí. Foi bom, vendi o peixe.